2009, decolar 214, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 2080, buenas. Primeiro pátio, se encontra a pista que decola? Gente, o Cycle Golf autorizado, Salvador Serra, novembro, Golf Serra, via rota do plano. Decola pista 97, curva esquerda, inicialmente corredor forte, 1 no mil pés. Aciona 5457, controle 120.8, torre 1 no 8.95. Controle, o gol 2009 solicita na presença pro de Coral. Tá, direto Coral, gol 2009. Direto Coral, gol 2009. O transponder é 5457, veio o destino Serra Novembro, Golfo Serra. Correto, confirme PLB? 2 a bordo, 6 horas e meia, parte 5 para acionamento, 4 horas agora, 1 no 8, versão 95, ajuste no 0, 1 no 4. Foi 7740, autorizado até a Taxway Hotel e aposto para o cruzamento. Continuando o hotel para o cruzamento. Salvador, voo no 659? 1-659, controle, prossiga. Boa tarde, senhor. Por gentileza, possibilidade de barco ouro, proa de seguro? Patrão Romeu Serra, Kilo Golf, Torre de Salvador. Serra, Kilo Golf, autorizado a acionar, já me pronto para o táxi. O Golf, ajuste de altímetro no 0 no 4, autorizado o táxi via Papá, reposte ponto de espera no 7. No 0 no 4, reposte ponto de espera no Papá, certo o Golf. 2 milhas do 366, já visual 2795. Peso 2795, complete a aproximação e chame a torre no 8, decimal 95. 895, 2795. 2795. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 2795. Tá no Sierra Vitor 366 visual. Azul 27 no 5, continue a aproximação, reporte Sierra Vitor 372. 372 reportará 2795. Salvador, Papa 740, está no hotel, executivo decola da intercepção. Poçaria 8740, tem condições de decolar de imediato sem parada? Afirmativo. Poçaria 8740, autorizado decolar, pista no 0, vento no 2, 0 graus, 1 no 1 no mais. Já decolagem, Papa 8740. 1-8-9-5, alterna 1-2-1-1, confirmo. Eu confirmo, é 1-2-5 decimal 1, desconsidere a última informação. Chame aí 1-2-5 decimal 1, alterna 1-2-8 decimal 3-5. 1-2-5-1, alterna 2-8-3-5, azul 4-0-6-5. Obrigado, boa tarde. Centro, gol 2009. Gol 2009, é o controle, possível. Desculpa, controle. É, Ponte Coral, voa Yukov ou Yusuk? Conexão, Fabric 740. Pulsar 8740, decolada 219, curva à direita, via litoral sul, reporte na vertical do farol de Itapuã para transferência. Reportará na vertical do farol de Itapuã. E cruza 190, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-2235, o gol 2009. Azul 4462, voo direto Serra Vitor 366. Desça para 2.500 pés, Tenerão 1014. Vamos passar o 366, autorizado para o procedimento arremate. Shark 07, PESC Level 200, contact Recife, frequency 128, decimal 8, enable 126, decimal 0. No 5. Pouso autorizado, pistão no zero. Vento no 20 graus, no 0 nós. Baixou e travou, livre pouso no 0, 2725. Coral, mantém o eixo da aerovia Golf 77, aguardando instruções de Recife. Está passando o nível 180, chama agora o centro em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Gente, mandei em Golf 677, 251, 2835, boa. Tá, meu Golfo, prossiga. Calibrando sobrevoo, Bela Vista, retorne demais ao setor norte. Gente, prossiga via setor norte, tome visual com local de pouso. Vamos agora ajuste, 1-0-1-3. 1-0-1-3, chamará visual, hotel, meu Golfo. Fábio 740, fora de Itapuã. 08740, chame o controle Salvador na frequência no 20.80, bom voo. 208, grato. É o Fábio 8740. 08740, prossiga. Está no farol de Itapuã. Quando possível, para Feira de Santana. Gente, qual altitude que mantém? 1000 pés, CGL. Como que é negar no 0-3, mantém o litoral e aguarde para voar direto. Mantém o litoral e aguarde para voar direto. Dan 3367, transferido passando. 3367, voo Serra Vitor 367, desse mantém a 4.000 pés, QNH 1014, quase final do procedimento arrenado. 4.000 pés e 363, voando. Então, voo Serra Vitor 367. Dois, então, Serra Vitor 367. Informação, vou conferir o parque, se encontra. Paredo 2233, voo direto da presente, Serra Vitor 368. Vê se mantém a 4.000 pés, QNH 1-0, 1-4. Voo direto 368 para 4.000 pés. Romeu, atente à esteira de turbulência do ATR que pousa pistão no zero após ser livre da colagem pistão no 7. Vento no 1, no 0 graus ou no 2 nós. Gente, está atento à turbulência. Está livre da colagem da pistão. Boa tarde, agora em 3962, informação Tango. 9062, contato radar, desse mantém a nível 060, voe direto Serra Vitor 368, aguarde final do procedimento RNAV da 190. Ok, boa, Serra Vitor 368, descendo para 6.000, muito obrigado. 227, no 5, lembrando a 5. Oh, 127 no 5, Alfa, Delta, parte 3, posição 4 no meu. Esquerda, proa do corredor forte, aguarde transferência. Para o Pátio, 69 a bordo, 3 horas e 5, alterna com a 3567, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118-95, ajuste 10-14, boa viagem. Via Índia, ponto de espera, torre 118-95, 0-14, obrigado, boa tarde. 08740, mantenha 500 pés, que é 1-0-1-4, dá presente autorizado voar direto pela Instantana. Direto pela Instantana, ou pela Instantana. Nós reposto no solo controlado. Reposto no solo controlado, até o Mago. Boa. Para a torre. Confirma, uma boa tarde, é o Azul 4462, final da Inésia. Boa tarde, Azul 4462, continue a aproximação, é Porto Serra, aviso 372. Sierra Golf, correção, Sierra Kilo Golf, chame o controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 120.80, grátis. Salvador, Papa Romeu, Sierra Kilo Golf. Salvador, boa tarde, Azul 279. Papa Romeu, Sierra Kilo Golf. Corredor forte, um no meu pé, reporte levando a CTR a 20 milhas. Correndo forte, 9.000 pés, reporta a levar a CTR 20 milhas, Sierra Kilo Golf. Sierra Kilo Golf, assim que possível, informe seu estimado de pouso. Um instante, aguarde. Daniel, boa tarde, está passando ali para a Vitor Juliette. Vitor e Juliette, controle, prossiga. Regressa de Cairilho para Salvador, 0-62-0-1-0-0, chamado. Gente, como QNH 1-0-1-4, mantenha corredores, reporte ingresso corredor Interlagos no Pravé de Paris. Salvador, boa tarde, Azul 2719. 2719, boa tarde, contato radar passando Conde, voe direto Conf, chame ideal de descida, aguarde o final do procedimento da RNAV da 1-0. Conf, aguardando o final da RNAV de 1-0, tomará no ideal 2719. Para Salvador, você é aquilo golfe, cima pouso aos 2100. 2100, copiado. Esquerda, 5448, mais esquerda, ingressa no corredor forte, tem um no meu pet. Correto, já possui o teu AB? 03, pátio 4, para acionamento, torre 118.95, ajuste altímetro no 0-4, Mike Charlie Juliette. Charlie Juliette, 118.95, para acionamento, Charlie Juliette. Boa tarde, Papá Romeu, Oscar, Mike, Yankee. Formação Tango, Manati. Mike Charlie Juliette, Torre de Salvador, boa tarde. O Mike Charlie Juliette, já no Canato. Agora está na autoridade do Paraná. Mike Charlie Juliette, ajuste de altímetro no 0-1-4, autorizado táxi via Oscar. Reporte ponto de espera no 7. Reportará ponto de espera no 7 via Oscar, Mike Charlie Juliette. 1-8-9. Batalha Passareiro 2233. Salvador a 20 milhas. A 7, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Hotel Romeu Golf, considere solo os 29, frequência livre. Papá Romeu Oscar Mike Yankee, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Azul 4462, no solo aos 30, livre próximo interseção à direita e chame o solo Salvador em 121 no decimal 9. Direita azul, 121 no 9. 62? 062, desça e mantenha 4000 pés, QNH 10, 14. Para sequenciamento, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo, 220-14, 4000, obrigado. Entuno 20 graus, no 1 nós. Tive decolagem de 0740, controle. 0 da hora. Alinhar e manter, pista no sede. Autorizado, manter mais tarde. 1-9 e 1-0. 1-9 e 1-0, copiado. Porte 20 milhas, Salvador. Ciente. Data com a proa do litoral sul. Seria proa 17 ou mais Charles? Mais Charles e Juliette, o senhor tem condições de decolar com proa norte ou solicita o corredor forte via curva esquerda? Agora o corredor forte ou mais Charles e Juliette. Mais Charles e Juliette, autorizado a decolar pista 17, o vento no 20 graus, 12 nós. Iniciando Charles e Juliette. Tá 3567, decolado 32, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 208, uma boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, alta 3567. Tá 3567, contato radar, suba via Arbo 1 para o nível 360, vigilante. Ok, para o 360, 3567. Salvador, boa tarde, 0636, Xaré 63, 14, desça para 5000 pés, NH 10, 14, voe direto Serra Vitor 368, quase final do procedimento RNAV da 10. Desce para 5000, ajusta no 014, voa na troca Serra Vitor 368, ajusta 063, 14. E2233, pouso autorizado, pista 10, vento no 20 graus, 129. Vive na 10, passareiro. 062. Aquilo Golf, forma estimado para o través de Aracaju. Aguarde, controle, Aquilo Golf. November Oscar Whisky, mantenha 1500 pés, QNH 1014, reporte no através de Paris para ingresso no corredor Interlagos. Reportando Paris para ingresso Interlagos, November Oscar. Sobre a pista, Mike Charlie Juliette. Mike Charlie Juliette, aguarde, ok? Aguarde para livrar o setor de arremetida do tráfego que pousa no zero. Aguarde, mantenha o setor. Vai manter o setor, vai efetuar uma curva à direita, Mike Charlie Juliette. Sente reporte CEAS ou visual com campo, Vitor de Juliette? Até o campo à vista, senhor. Tem aguarde transferência 14. Viole. Está 3155. Aguarde cópia, informação, estamos com fecha. Ok, está aguardando a cópia. Esse vai aí, pessoal, se der. Sim? Aproximação, Renave, Xana Torre, 1895. Obrigado. Do 2233, no solo 34, livre próximo interseção à direita, chama o solo 1219. 219, Oscar Mike Yankee, autorizado táxi via Oscar, reporte ponto 017. Parceira 2233, táxi via Alfa, Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Alfa, Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Mike Tade, Juliette, autorizado cruzamento, reporte na vertical de buraquinho. Reporte na vertical de buraquinho, Mike Tade, Juliette. Sônia Juliette, chame a torre 1895. 1895, Juliette. Cordial, boa tarde, passando Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte na vertical do aliponto da Enrimar. Reporte na Júlia, pode livrar 1500. Passou 368, está 9062. 9062, complete a aproximação, Renave, chame a torre Salvador 1895, decimal 95. 295-9062, obrigado, boa tarde. Da torre. Afirmativo, Tiago Juliette, não escuta. Mais tarde, Juliette, chama o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Decimal 80, 120, decimal 80, mais tarde, Juliette. Oxalé 6227, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Informe travou à esquerda, helicóptero cruzando o campo, não interferirá com sua decolagem. Oscar Mike Yankee, mantenha ponto de espera. Oi, Salvador, eu sou 9062, boa tarde. Sou 9062, continue a aproximação, número 2 para pouso. Tá 9062. Vitor Índia Juliette, inicie 360 com curva pela esquerda, reporte reinterceptando final no 7. Ciente, 360 pela esquerda, Júlia. TAM 3367, torre de Salvador. Na final, aguardando. TAM 3367, aguarde pista livre. Vitor 366, para final do procedimento RNAV, suporte estabilizado. Testa 2500, na próxima Vitor 366, autorizado RNAV, reporte estabilizado 6314. Oxalé 6227, decolado 37, chama o controle Salvador na frequência 120, desce 0, bom voo. 208, obrigado, 207. Controle Salvador, boa tarde, Oxalé 6227, 1200, saída da EL. Oxalé 6227, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível 360. Via da EL 360, 6227. Está aqui no Golfe, não há tráfego a reportar nesse setor. Ingressando agora o espaço Golfe, tem frequência livre para coordenação. A ingressar na terminal de Aracaju, chame aquele controle na frequência 120.3. Fazendo a livre então, ingressando em Aracaju, 120.3. Foro 620, contato radar, voe direto Serra Vitor 368, desça e mantenha 5 mil pés. Quenedal 9014, aguarde final do procedimento RNAV. Serra Vitor 368, 5 mil pés. Voo 9014, voo 620. Controle de Salvador, 9 Verastouí, em Paris, ingressando em Interlagos e Golfo Campos. Ingresso corredor Interlagos, aguarde transferência para a torre, November Osprey. Aguardando a torre, November Osprey. Confirme o PLB no PAC 5. Correto, o Vitor Teodeto para acionamento, chame torre 1895, ajuste no 0 no 4, boa viagem. Com 3367, Alfa Juliette, portão 190. Alfa Juliette 90, 3367. 789, indefinitivo, para descida. Azul 2789, desce e mantenha um nível de voo 060, voe direto Serra Vitor 367, guarde final do procedimento RNAVE da 190. Direto 367, aguardando o final do RNAVE 89. 3567, passa nível 170, chame o centro Recife 128.8, alterna 126.0. 8860, uma boa tarde, bom trabalho. Vitor Hotel Delta, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Coral, aciona 5545, controle no 208. Autorizado, confirma a rota do plano de voo, decola da pista 10, na saída da EL, transição Coral, Golf 677, transponder 545, controle de saída 208, poderia confirmar o nível novamente? O nível inicial 240, ok? 240, pode modificar para 145, segue visual. 240, após 145, seguindo visual. Hoje é 6327. Correto, e após contornar 6327. Eu acho que é o WISC, após finalizar o 360, está livre para seguir direto SEASA, chame a torre agora na frequência 1 no 8 decimal 95. 7, vento 1 no 3, 0 graus, 1 no 3, nós. Livre no 7, Júlio. 7, 1 no 1, detoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, limite radial 270 de Salvador. Direita 230, limitado pela 270 Salvador, azul 271. Mativo, aguarde para reassumir o 366. Gente aguardando. Reporte L ponto da RMA. Reportando RMA, November 8. Solo, acionar 6327 no 23, pushback, acionamento. Autorizado, reporte táxi, acionar 6327. Reportará táxi, 6327. Voltando 9062, livrou na época. Então 9062, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Pode confirmar a instrução, senhor? Prossegue táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, então 9062. É, confirme visual com travo na curta, final no 7. Oscar Mike Anca, após a passagem de trave na curta final, autorizado a alinhar e manter, pistão no 7. Alinha e manter, pistão no 7, Oscar Mike Anca, após a passagem de trave. Hotel Delta. Ajuste de altímetro no 0 no 4, autorizado táxi via Papá. Reporte ponto de espero no 7. No 27 no 1, desse mantenha 2.500 pés. NH permanece no 0 no 4. Agora 1 no 6 milhas. Oeste de Salvador, reassuma a navegação na prova do Serra Vitor 366. Autorizado para segmento RNAV. 2.500 na prova do 366, já está autorizado a RNAV. No 27 no 1. MH Olha, 3194, complete a aproximação, torre 118, decimal 95. Torre 1895, boa. 062. Testando 39062, mantenha a posição. Portão previsto 11, ainda ocupado pelo tráfego da companhia, aguarda a desocupação do portão aqui devido à solicitação da companhia. Positivo agora. Posição 3906. 29. Hotel Delta, mantenha papá. Salvador, papá, meio November Oskowitz, na vertical da rima. November Oskowitz, inicie espera com curvas pela esquerda. Quais são? É, mantenha espera no ponto da RMA, aguardando instruções, ok? Mantenha espera no ponto da RMA, 360, November Oskowitz. Costa Mike Yankee, decolado 45, chame controle Salvador, a frequência 120.80, bom voo. 1208, grato Yankee. Vitor Hotel Delta, autorizado a prosseguir para o norte, o vento no 30 graus, 12 nós. Reporte no través norte da torre. Informa helicóptero mantendo espera na vertical da ponta da RMA. Gente, vai acontecer separação com o helicóptero da RMA. Prole. É o Oscar Mike, senhor, decolado no 7. Solicita pro direto da presente Panati. Juliette, afirmo. Alô, 3155, faz pushback, estacionamento 11. Autorizado, é post-tax, 3155. 3155, está autorizado. Papá Romeu, November Oskowitz, informação de tráfego, helicóptero prosseguindo com proa norte, acabou de decolar, sentido 35, ok? Enche de tráfego, November Oskowitz. Após a passagem do Avianca na final, está autorizado o pouso para November Oskowitz? November Oskowitz, eu afirmo. Porém, o senhor está autorizado a manter o 360 no setor. Sente, vai finalizar o 360, November Oskowitz. Ajuste no 0, no 4. Campos Persa, 18. 9.014, Chanel, 6.327. Firmando, trava 1000 pés, ok? Na vertical do L ponto da RMA, reporte visual. Visual com rosa fixa, Vitor Hotel Delta. Salvador, boa tarde, 271, sinal da 10. Azul 2711, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 271. Aguarde, cópia. Então, confere, prepara a Dael, subida da Dael. Dael é da morte, vai aguardando cópia, ameaça 3. November Oskowitz, informa mais um trago na final 10, mantenha espera no setor. Mantenha espera, November Oskowitz. Vitor India Juliette, ciente. Chané 6314, no solo 48, livre próximo, interseção à direita e chame o solo 121-9. Chama a Fox-Trote, chama o solo 219, Chané 6314. Salvador, boa tarde, Chané 6327.0.0. O Chané 6327, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Vitor Hotel Delta, dá presente, chame o controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 120.80, Vitor Hotel Delta, agradece, boa tarde. Azul 2711, pouso autorizado, pista 10, vento 30 graus, 129. Ciente livre, pouso, azul 2711. Frequência livre, após 60 milhas, serviço de informação de voo e alerta. O centro opera na frequência 125 decimal 45 e o TN 126 decimal 85. Eu vou ter frequência livre. Gente, frequência livre para o pouso. Livre, Delta. Você ia para Patango, Victor e Juliette. Sente Vitor, Índia e Juliette, confirme o horário da notificação. Você mantenha 4.000 pés, FNH 10, no 4, reduz a velocidade para 220 nós para sequenciamento. 4.000, reduzindo para 200 nós, 10, no 4, no ajuste. 19, 15, confere. Solo está 3155 para o SAT, 231 a bordo, 5 horas, Galeão. Confirme o TAT 3155. 3155, 5 horas, Galeão, está pronto para o SAT. Está com 231 a bordo. Taxa autorizado, via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 4, 3155. Pátio, Índia, 1014, na torre 1895, 3155. Postamento 355.4. Óbvio. Autorizado, Guarulhos, via alto do plano, apesilo no 0, Piraí. DCT 1, Bade, apesilo 44, Pagode 360. Saída da El, Leda, Mótima. Decola pista no 0, primeira curva à direita. Aciona 5567, controle no 208. Guarulhos 360, rota do plano, apesilo no 0, Paiol, Bade, apesilo 44, Pagode. Da El, Leda, Mótima, apesilo no 0, curva à direita, 208. Correto, o chama de 55 apenas confirmando após a pesula no 0, Papa Alfa Índia, ok? Após a CT1 BAD. Matheus, Papa Alfa Índia, o BAD. Correto, após quanto o chama de 355? Solo 2711, livrou. Mas o 2711, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, o 2711. O TAN 9062, após o tráfego da companhia, autorizado Juliette por TAN 111. TAN 9062, copiou? Autorizado, Juliette, após o tráfego da companhia, Juliette, portão 11. Juliette, 11, após o tráfego da 9062. Postal 6314, segue o Airbus da TAN à frente, Juliette, portão 05. Segue o Airbus da TAN à frente, Juliette, portão 5, 6314. O Azul 2711 ingressa próxima esquerda, agora Delta, parte 3, posição 4, Lima. Delta... Na próxima esquerda, na Delta, parte 3, posição? 4 Lima, 4 Lima. É Delta ou aquilo aqui, senhor? A próxima esquerda aqui, agora é Delta também. Tá bom, obrigado. Vitor e Juliette, escuta? Copiado, confira como recebe o controle de ação aqui. Gente, a notificação do senhor já vai vencer em... 5 minutos, mais 5 ou 7 minutos. Solicito que o senhor faça nova notificação aqui para Caru. Confia? Mas o senhor decola em 5 minutos? Decolado 254, chame controle Salvador em 120 decimal 80. 2880, chame 6327. Aciona 0132, controle 208-1895. Madame decolagem, suba via Dael para o nível 240. Via Dael para 240, está fazendo pequena curva à direita aqui para evitar a formação. Depois desvio, vou ir direto coral. Após desvio, direto coral, Xanana, 327. Pelo 2789, inicia a sua para aproximação, segue tráfego Boeing 737, meia dúzia de milhas à frente. Pois, Vitor e Juliette, agilizando. 789, controle. Autorizado, aposta tanque, 6355. O azul 2789 agora passando 366. Azul 2789, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando o 89. Vitorinha e Juliette, autorizado a alinhar e manter, pista no 7, agilizando. Alinha, manter no 7, beleza. 12761, controle, prossiga. Suba até o nível 145, aguardando autorização para ingresso de espaço controlado. Vamos coordenar o seu tráfego com recesso. Azul 2789, complete a aproximação em nave, chame a torre 1895. Azul 2789, na escuta do controle. Que pousa a pista 1-0, após livre da colagem 1-7, o vento no 3-0 graus, 1-1-9. O 761, acione o código 5472. Confirme o nível solicitado para Campinas. Gente, mantém ainda 145, aguardando autorização. Chama solo 2119, gol, no 620. Autorizado o pouso para o azul 2789. Vitor India Juliette decolou 58, chame controle 1-20-80, bom voo. 2080, grato. Cordial, boa tarde, qual passando o Vitorinho e Juliette? Vitorinho e Juliette, corredor Axé, meu pé, já pode através de fora da barra. Aquele 2500 seria possível, senhor? Firmo, direto. 2500, 1014, ajuste. Grato. Azul 2761, controle. Sub mantém inicialmente nível de voo 320 e chame agora o centro Recife na frequência 1288, alterno 260. Uno 620, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, Gol 620. Chinamé 355, fique atento ao Boeing da Gol ingressando no pátio principal. O mesmo vai prosseguir para 04. Após, segue até o ponto de espera via Índia, lá 1895, na frequência da torre, ajuste no 04, Chinamé 355. Azul 2789, em frente, cruza Alfa, pátio 3, posição 3, Romeu. Posição 3, Romeu. 8 nós. Posição 3155, autorizado decolar, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 9 nós. Autorizado decolagem, pista 3155. C2233, informação de pontão, aguarde, Fábio. Aguardando, aguardando. Autorizado, Gol 097 com fins, via rota do plano, nível de voo 360, saída arbor 1, transição elefa, após descer Termítimo, interceptor via Apesolu 21, sair conforme a rota. Pistinho 10, após decolar a primeira curva direita. Aciona 5003, controle 120, decimal 8. Correto, estamos confirmando a saída Arbor 1, ok? Arbor 1. Arbor 1. Correto, pode contar o bolo 097. Azul 4118, tango confere, número 2 para a cópia, guarda. Passeio 2233, ponto cópia. Passeio 2233, autorizado barreiras, via rota do plano, primeiro via Whisky 42, nível 160. Inicialmente 160, plano Yankee após modifica para 085 em Bravo, Romeu, Romeu. Decola pistola 0, perfil da saída Momo, transição Vartap. Aciona 5006, controle no 20 decimal 8. Conforme o 60, plano de voo pelo 842, 08, Bravo Romeu Romeu, decolada 10, Momo Vartap, 5006 e 1208. Correto, aposto pronto, parceiro 2233. Voo no 097, na posição 9, para a posição 10. Autorizado, aposto táxi, Gol no 097. Estarei para o táxi 097. Azul 41118, pronto, cópia. Pronto, 41118. Azul 41118, autorizado com o FINS, via rota do plano, nível de voo 360. Decola pistão 1-0, perfil da saída Arbor 1, transição elefa. Após o DCT Tozop, receptor via Apesolu 21 e sai conforme a rota. Aciona 5001 no controle, 120, decimal 8. Correta, após contas do 41118. 0 graus, 12 nós. para essa formação, estrou 210, aproximadamente 20 milhas, até 3155. Sim, autorizado de desvio. Salvador na frequência 120.80, bom voo. 208, reporta pássaros na lateral esquerda da pista, ponto médio. Extensão BIA 355, volta lá. Oceana 6355, obrigado pela informação, bom voo. Canamia 355, livre os desvios, submantém a 360 após voo Ledo. Livre desvio após Ledo, 55. Salvador, está falando na Serra Aquilo Golfo. Serra Aquilo Golfo, controle, possível. Agora eu recebo 5x5. Tá mantendo 75, vai manter esse nível até o final, até o destino, confirma? Até o destino, a gente foi tentar o contato nas outras frequências do controle, confirma? Até o destino, tentou contato, mas a gente não tá mantendo nada, a gente voltou normal. Sim, controle ciente, está próximo a ingressar na terminal de Aracaju. Chame agora o controle de Aracaju na frequência 120.3. Tá, 120.3, ponto trabalho. Para o táxi, o voo 0097, 184 a bordo, tem 3 e 10, alterando a medida. Voo 0097, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 4. 1895 no ponto de espera, está por aqui. Papá, lá meu papá, Vitorino, ele confirma o pátio que decola, o pátio é a pista que decola? No 0, ciente, autoridade Salvador Recife, via rota do plano, Apesulo 197, nível de voo 4, 10. Decola pista 10, no perfil da saída Puca, transição Caju. Aciona 5004, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Correto, Papá Romeu, Papá Vitor Índia, possui já o peço pro Cláudio. ataque, 12 gol, 097, Bom 097, boa tarde, autorizado alinhar e manter, crítico no zero. Alinhar e manter, 90. Azul 41 não autorizado para o pushback após táxi. Zero 97 autorizado decolar cisco no zero, vento 090 graus, 12 mais. E decolar, vou 090. Ativo QNH 190, 14, reporte agressão na CTR a 20 milhas. Vitor e Juliette, não atraso a reportar, frequência livre. Tan 3367, formação Tango, autorizado com o fim, a rota do plano, apesilou no zero, por base, apesilou no meia, Osmo, segue conforme a rota. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva, decola fechando a zero, pendo curva direita. Aciona 5030, controle 1208. Correia, depósito pronto, 3667. Então, 3367. PN 12835, que dá presente, voe direto à posição Ognave. 2135, direto Ognave, 3155, obrigado, boa. 3155, afirmo, direto Ognave, chamando o centro em 1251. 3155. PN 6355, mantém ainda inicialmente lido. Controle, boa tarde, gol 9097, passa 1200 na saída Arbor 1. Gol 9097, contato radar, suba via Arbor 1 para o nível de voo 360. 360, Arbor 1, pode curvar da presença, evitaria a formação. Pesado desvio, direto Leda. Para a Salvador, boa tarde, Chanel 6314.